Cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Ora, então bem-vindos aqui a mais um Cá se fazem, cá se tocam, aqui no FM da Boa Nova. Uma nova banda, um novo disco e, no caso de Vertente, até uma estreia. Portanto, é um disco, o primeiro disco de Brass Wires Orchestra, e é também a primeira vez que temos a oportunidade de falar com eles. Não obstante, a banda já existir há alguns anos, e de tal maneira que o próprio disco, ele, antes de estar aí para venda, que já está neste momento, esteve na, enfim, no forno muito tempo, e é o que vamos saber, estaria pronto, mas de algum modo houve dificuldades burocráticas para que ele estivesse cá fora. Mas cá está, e com uma edição de autor. E naturalmente habituámo-los a que sempre que falamos aqui com uma banda ou um autor, é sempre com eles que estaremos. Pois bem, desta vez temos Miguel da Bernarda, um dos elementos da, podemos dizer, orquestra, portanto, de uma maneira, é uma banda que começou com o nome de Brass Wires e que a própria ideia da orquestra foi porque foi adicionando várias pessoas e eles são bastantes. Mas, antes de mais, dar as boas-vindas ao Miguel. Bem-vindo aqui à Rádio Boa Nova. Olá, boa tarde. Miguel, começamos por aí mesmo. A ideia da orquestra é porque, de facto, vocês são bastantes e que, se de algum modo, pouco percebi, foram sendo adicionados, e daí a razão também de, tendo em conta que têm, enfim, quer metais, quer outro tipo de instrumentos, a ideia de Brass Wires. Fiz uma boa leitura? Sim, foi, portanto, está corretíssimo esse comentário. Nós começamos com Brass Wires e, à medida que fomos adicionando elementos, decidimos que fazia sentido ter mais um nome acrescido. O orchestra, neste caso, achamos que nos beneficiaria, não é? So they say, find me and keep me somewhere safe. Let's take off, leave this far away. I'll be there and follow all the way. Colors fade. So change me, I'll change you. So love me, and I love you. We'll be right back. apresentar então aqui os restantes elementos da banda. Ok. Portanto, sou eu na guitarra e na voz principal. O Afonso Lagarto toca guitarra elétrica e banjo. Depois o António Fontes toca teclado, piano. O Zé Valério toca saxofone. O Camões toca trompete. O Rui Gil toca trompete. O Tiago Rosa toca violoncelo. O Nuno Faria toca contrabaixo. E o António Vasconcelos Dias toca bateria. E acho que não me esqueci de ninguém. Pois não, creio que não. Sendo que esta não é, desde já, a banda original, digamos assim. Não, já houve não. Aqui algumas mudanças. Acho que decisivo para a vossa banda foi, de algum modo, o arranque. E isto porquê? Depois de terem ganho aqui o Hard Rock Calling Lisboa, portanto, e já estamos a recuar daqui dois, três anos, aliás, vieram então a marcar presença em Londres. E pelo que lemos na imprensa, foram tratados VIP, naturalmente merecido também. E isso precipitou a necessidade de criarem a banda, e se isso não tivesse acontecido, se calhar teriam, entre aspas, morrido na praia. Não, sabe que nós partimos para esse concurso sem grandes expectativas, portanto nós nunca pusemos em causa a continuidade da banda, ou seja, dependendo do resultado desse concurso. O facto foi que nós, portanto, vencemos, né, cá em Portugal, e depois acabámos por ficar em segundo lugar mundial, que nos permitiu ir a Londres e realmente sermos muito bem tratados em Londres. Mas eu acho que isso só veio cimentar a vontade de querer continuar a fazer isto. Thank you. passou essa fase e pensaram na gravação do tal LP, que, segundo dizem aqui as boas ou as más línguas, de facto esteve no forno bastante tempo. O que é que concorreu para que isso acontecesse? Pois, hoje em dia, lançar um disco é muito complicado do que as pessoas podem parecer, podem pensar, porque há timings para tudo, não é? E nós fomos perdendo alguns timings e acabamos por nos decidir em relação a em que formato aquilo sairia, ou seja, tivemos algumas oportunidades de lançar de várias maneiras e acabamos por lançar assim, e pronto, e foi isso, nenhum impasse. A própria escolha de um lançamento aqui pela via do formato físico também do disco, tem um trabalho muito interessante a nível de design, é que se deve o trabalho do Tiago Alquerque. É das coisas que mais cativa logo à partida, mesmo quem não conheça a banda ou a sua música, o disco não passa indiferente nos escaparates, naturalmente satisfeitos com o resultado final. Sim, muito, muito. Nós sabíamos desde cedo que o Tiago faria um excelente trabalho no sentido, ou seja, na parte gráfica do álbum. Eu já conhecia o Tiago, portanto ele era meu amigo, e então foi assim, foi natural termos decidido que seria ele a fazer essa parte. Pois bem, e editam um disco com o nome de Cornerstone, que não aparece, o próprio título de capa, ainda assim, não aparece, mas de algum modo, se formos traduzir, será uma pedra basilar. É nesse pressuposto que escolheram precisamente o nome do disco? Exatamente, achamos que era uma boa analogia, uma metáfora para o que nós sentimos em relação a este disco. Achamos que, ou queremos que, seja realmente a primeira pedra de muitas e de uma grande construção, portanto, achamos uma metáfora assim pequena. A criação dos temas é contemporânea do início da banda ou de algum modo foram criando já no pressuposto de que queriam gravar um disco? Eu recordo-me disso porque li uma entrevista vossa em que dizem que quando foram para Londres apenas tinham 4 temas, tiveram até que criar um outro para vir a apresentar. Sim, nós para Londres já levamos 5 ou 6 temas. Nós lá só tocamos 5 temas. Sim, o que se passou foi que nós começámos a escrever realmente no início da banda. Só uma das músicas que está no disco é que não foi escrita depois do início da banda. Era uma música que eu tinha na gaveta. Mas de resto foram todas sendo descompostas à medida que o tempo foi avançando, já depois da banda, sim, para que ter nascido. I can dream of ways to see you, but it fades in time. Underneath your failure to see, I'll be where you fall. And time will heal your broken heart, dear. Time will calm your mind. Nobody is safe from harm. Nobody is safe from time. So let your fears go, this is life. Let yourself go, there's still time. Come with me tonight, I beg you. I won't leave your door until you do. I stand against this raging fire. Desire, want to take your heart. Nobody is safe from harm. Nobody is safe. Time, so let your fears go. This is life. Let yourself go. There's still time. I'll stay till the end of time, until I stop breathing. So come to me, and you will find it's you. Plenty of time, but there is gravar este disco com o apoio do Makoto e do Fábio Jevelin, ambos dos Paus. O que é que a escolha destes produtores deveu-se a conhecimentos ou, de algum modo, era aquele som que também gostariam de incorporar para este disco de debut? Não, foi uma questão de proximidade. Portanto, nós sempre ensaiámos nas salas que pertenciam também aos Black Sheep Studios. E o Makoto e o Fábio, eram eles, os técnicos e produtores residentes dos Black Sheep Studios. E então, quando nós tínhamos gravar lá, eles acabaram por fazer o papel de produtores, juntamente connosco, e ajudaram-nos nesse sentido. despite the sun that melts and filled my lake with tears. Oh, she came so fast, I thought I'd drown my past beneath her depth, but she was just a antes da edição do disco, foram tendo alguma visibilidade na imprensa, não só nacional, mas também, e recordo, por exemplo, a publicação inglesa New Musical Express, que veio dedicar, enfim, um destaque, isto logo, se não me engano, após o festival Ótimos Alive, onde vieram também a tocar. Acham que esta visibilidade que tiveram agora vai ser potenciada com o lançamento deste disco? Eu espero que sim. É claro que todos sempre, ou seja, quando alguém lança um disco, né, é sempre importante no sentido de criar portfólio, né, no sentido de criar trabalho palpável. E nessa altura ainda não tinha acontecido, ainda não tínhamos lançado, e agora esperamos que com o nosso disco aí nas lojas e online, que consigamos... conseguimos continuar nesse caminho, ter visibilidade lá fora também. A vossa banda, entretanto, até ao lançamento do disco, foi vivendo muito do fenómeno da internet, da divulgação, muito por via dos próprios vídeos que iam aparecendo, de participações de festivais ao vivo, foram criando de algum modo uma, entre aspas, um conjunto de fãs que os foram seguindo. Isso precipitou que teria que sair este Cornerstone o quanto antes, porque neste momento estavam só a viver do éter, digamos assim. Não, eu acho que o disco tinha de sair mais por nossa causa do que por causa dos fãs. Uhum. Eu acho que para nós também nos sentirmos estimulados, não é? Como queríamos também escrever coisas novas e fazer outros trabalhos, queríamos também, ou seja, apressou também essa vontade de lançar um disco, não é? Porque nós estávamos a tocar já as músicas há algum tempo e sentimos necessidade de escrever coisas novas, então também, mais por isso do que propriamente para os fãs, uhum. Então foi isso, foi assim a grande razão. Sabe que, oh Miguel, nós temos sempre aqui uma fase de desafios para quem se estreia aqui no nosso programa. Ok. E são três. Vamos então. Imagino que vem tocar aqui Oliveira do Hospital. Vai acreditar em mim quando eu lhe disser que temos aqui um bom palco, efetivamente, no Barco de Mandanelho. Se calhar, tipo, conhece a cidade, não? Não, por acaso, não, nunca pronto. Tive o prazer então, de ir. Então, imagina-se num anfiteatro natural com um bom palco e que permitem o Brass Wires Orchestra vir aqui tocar, mas que podem trazer convosco a companhia de duas bandas ou de dois autores. Quem é que iriam convidar para vir convosco? Olha, eu escolheria uma banda de duas irmãs que já participaram connosco em algumas coisas, que se chamam Golden Slumber. There's nothing left to do. Where I leave, there was someone around. Now there's not much left to hold on to. É a Margarida e a Catarina, chamam-se Golden Slammers, a banda. E também têm, portanto, têm um, ou seja, fazem música muito boa e já participaram connosco num vídeo que nós gravámos assim, em acústico, e também foram convidadas para abrir o lançamento do nosso concerto, do nosso disco. E, portanto, eu escolheria as Golden Slammers para ir comigo e escolheria também outra banda que se chamam Time for Tea, que o vocalista é o Tiago Saga e que também tem feito coisas muito bonitas. E pronto, são essas as duas bandas que eu acho que escolheria para ir comigo. Pierre is the victim of our need to express all these feelings inside us. We must get off our chair. Sometimes I feel so lonely with all this love. Agora, o desafio é outro. Vem alguém da cena internacional e que, chegando a Portugal, diz assim: nós não prescindimos de ter a colaboração do nosso concerto dos Brass Wires Orchestra. De onde gostariam que viesse um convite desse tipo? Ui, não sei, eu acho que assim, talvez Arcade Fire, para mim, seria assim o maior elogio de todos. Arcade Fire, aliás, vocês têm aqui um ponto de contacto, que é a masterização do disco. Então, é verdade. Portanto, que foi precisamente por quem vem masterizar os discos dos Arcade Fire. Dos desafios, e este há quem diga que é o mais difícil, nomeadamente os Homens dos Paus também tiveram uma hesitação na escolha, por exemplo. Imagino que vai haver um disco tributo a um autor nacional, um autor ou uma banda, e que chega um pé de voz e diz: gostaríamos que integrasse a tal disco tributo e que fizesse a versão de um tema. Então, quem é que Brass Wires Orchestra gostaria de homenagear e que tema é que iria escolher? Sei, talvez um Sérgio Godinho. Muito bem. Seria interessante, talvez. Sérgio Godinho, já agora que tema é que iria escolher? É tão bom. É tão bom, uma risada assim, ai, faz tão bem. Sabem com quem contar, eu quero ir. Ver bem, me quero assim. É bom para mim, é bom para quem também me quer. É tão bom, uma risada assim, ai, faz tão bem. Sabem com quem contar, eu quero ir. Sim, é bom para mim, é bom para quem também me quer. É tão bom, uma amizade assim, ai, faz tão bem. Saber com quem contar, eu quero ir. Ver quem me quer assim, é bom para mim, é bom para quem também me quer. É tão bom, uma amizade assim, ai, faz tão bem. Saber com quem contar. é bom para mim, é bom para quem também quer. Bom, passou a fase dos desafios, e bem, com mestria, portanto está de parabéns. Obrigado. E agora, enfim, o disco já está aí para venda. Vocês criaram alguma expectativa a partir do momento que o editaram? Alguma expectativa de quantas pessoas iriam procurá-lo? Não, nunca se sabe realmente, não é? Nós, é sempre uma incógnita. Nós nunca esperámos nada. Nós sabemos que em Portugal também, para uma banda emergente que faz assim, um estilo de música meio alternativo, não é? Nós sabemos que é muito difícil fazer dinheiro a vender discos. E então nunca tivemos expectativas nenhumas, mas acho que está a correr bem. Segundo os relatórios que nos têm chegado, acho que não estamos assim tão mal. Pois bem, mas a pergunta vai também é que nem sempre a procura passa pela venda. Sabe tão bem quanto nós, não é? Que muitas vezes as pessoas fazem download, outras vezes copiam. Esse fenómeno, enfim, que é incontornável, é algo com que vocês pensam nisso ou passam-vos completamente ao lado? Ou seja, assim, comprar ou copiar desde que chegue às pessoas? É, eu acho que nesta fase da nossa vida, eu acho que sim. Eu acho que o importante é mesmo a divulgação e chegar às pessoas, e porque ainda estamos a criar a nossa base, não é? E a nossa identidade, e queremos, o nosso objetivo maior é chegar às pessoas e ter a possibilidade de ir tocar a vários sítios para realmente conseguirmos portanto, fazer crescer esta família, não? There was a boy who could see into the future. His eyes were blind, but his mind told him what to see. He was terrified of what was seen, and he prayed all night before his sleep. Now there's nothing he could do to keep it from happening. Well, he saw the end of days, he saw the greed of man, he saw the human race destroy what God has made. To hear and see what he had to say. Boy grew to man, marriage and children. His gift went on to his son, and still he saw the same things all over again. Well, he saw and it's just before it gets too late to say what God has made. Nessa mesma ótica, como é que uma banda como os Brass Wires Orchestra conseguem chegar às pessoas? Qual é a vossa, entre aspas, estratégia para que as pessoas saibam que vocês existam? Sim, eu acho que hoje em dia cada vez mais se utiliza meios de redes sociais, não é? Portanto, nós temos sempre atenção às redes sociais, tentamos ter conteúdo que faça com que a página continue a ser vista. E neste momento estamos a promover o disco, portanto, nos mídias, não é? Temos feito entrevistas, temos tocado em programas, que também faz parte, não é? De promoção do disco. E temos marcado datas para concertos ao vivo. Para mim é a mais prazerosa de todas, não é? É a forma que nos dá mais gozo. Dessas formas todas de promoção, para mim é aquela que me dá mais alento para continuar. Refuse to be something I'm not, someone to fit the law, someone that God forgot. Now mother and father, I'm me. The only road I choose to walk is my own. Now that I'm fully grown, even if I'm alone and far from home, now I stand proud on my own. Not a shred of doubt in my chest or mouth, it's a shout from the tallest of mountains, of mountains, of mountains, of mountains. You should refuse to be someone you're not, absent of mind and thought, marching lifeless on the signaled spot. Now break out and scream loud, I'm free. Desses espetáculos ao vivo, e agora reporto mais recentemente aqueles que já tinham de algum modo a pensar a edição do disco, lá da ZNF em junho, também em junho no plano B, o que eu queria dizer era isto: o facto de basicamente nas críticas que fazem ao vosso disco se referirem como o grupo folk português, é para quem gosta de rótulos, não é? É a melhor maneira de classificarem Brass Wires Orchestra ou designarem-vos de folk é demasiado redutor? Eu acho que cada pessoa, assim, nós não ligamos muito a rótulos, não é? E eu acho que cada pessoa tirará a sua conclusão depois de ouvir o disco. Eu acho que, de certa forma, é uma verdade que as nossas raízes mais profundas são da folk, e apesar disso, nós tentamos trazer a folk um bocadinho mais, aprofundar um bocadinho mais, não é? Explorar um bocadinho mais, fazer uma folk um bocadinho mais, mais contemporânea, não é? No sentido em que nós tentamos procurar tirar outras sonoridades dos nossos instrumentos, que são todos acústicos. E portanto, sim, se calhar somos um grupo folk com um twist novo, não é? Diria eu, não sei, tentando assim, mas acho que sim, acho que não acho redutor de todo. Acho sim, que... eu li e não dizia o folk progressivo. É, isso surgiu um bocado como brincadeira numa entrevista qualquer. E progressivo porque no fundo os nossos temas geralmente procuram ter assim uma força muito épica, não é? Então, e que começam por baixo e acabam sempre por cima, como se fosse assim uma grande vitória de uma epopeia. Assim. E então talvez por isso é que alguns de nós apelidávamos o nosso género como folk progressivo. E pronto, isso foi, acho que foi uma brincadeira, mas... Muito bem. É outra pergunta que tinha aqui. O facto de vocês terem dado já por Paredes de Coura, o Mesh Fest, o Ótimos Alive, o Bons Sons, e foram apresentando estas músicas, permite-vos aferir também a reação do público. Esse apurar das músicas fará com que o próximo disco seja algo diferente ou será muito nesta senda deste Cornerstone? O próximo disco vai ser muito mais maduro, eu acho, porque nós já temos tocado alguns temas novos. E essa procura, e essa, ou seja, levar os nossos instrumentos a outros níveis, eu acho que isso vai ser muito mais presente. Eu acho que vai, ou seja, primeiro que tudo vai ser mais estruturado, melhor pensado. E depois a nossa maneira de trabalhar também evoluiu, não é? E então eu acho que fazemos isto melhor. E por isso acho que o próximo disco, eu estou mortinho para começar a gravar, acho que vai ser melhor, não é? Pois bem, nesta última hora estivemos com o Miguel da Bernarda, agradecer-lhe naturalmente a disponibilidade com a Rádio Boa Nova para falarmos de um dos Brass Wires Orchestra e cá estaremos naturalmente atentos ao evoluir da vossa carreira e marcamos já encontro para quando esse tal segundo disco mais maduro, como disse, estiver cá fora. Obrigado, foi um prazer. Um abraço, obrigado. Counts his steps, marks a trail but leaves his soul. On his way home, he turns back on Sinner's Road. And come morning time, he finds himself alone. Dear friend, you're lost, lost beneath the guilt of all the friends you've crossed, and seeing the things you built come crumbling down. Come crumbling down. He rejects all kinds of help. He thinks he's fine to show. Besides his health, he's lost his mind. I hope he turns around the path of wasting life. Come of the rabbit hole.